Olá. Bom dia. Bom dia, querido. Mãe, mãe, quem é aquela loura ali a fazer o pequeno almoço pela primeira vez? Não pode ser a Pim. Vai lamber sabão. Ah, não, é a Pim. Jerry? Estás a fazer uma sanduíche para o Jerry? Mãe, a Pim tem um namorado? Não tenho, não. É o máximo. Então, já marcaram data para o casamento, é? Um conselho, casa depressa antes que ele caia em si. Mãe, permissão para esmurrar o Phil? Pim, permissão negada. Phil, respeita a privacidade da tua irmã. Se ela quer fazer uma sanduíche para um rapaz, é lá com ela. Não te metas. Então, quem é o Jerry? Olhem, não é nada. Só prometi a um miúdo uma estúpida sanduíche com duas camadas e o jornal. Onde está o jornal? O pai foi buscá-lo. Está aqui. Saído da prensa. Porquê que estás a usar um spray de invisibilidade? Não queria que os vizinhos me vissem em cuecas. E não podias ter-nos poupado? Vou-me embora. Ainda não vi as piadas. Não te preocupes, pai. Vê-te ao espelho. O seu nome é Phil e é o nosso as. Veio o século 22 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. É o Phil, Phil, Phil. O futuro dá-me o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. O futuro é o as do século 22. Está de pesca, mas vai ao liceu. E não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo vem. Ficaram belos no show. É o Phil, Phil, Phil, o futuro. É a primeira história onde ele o enterrou. Phil, Phil, Phil, o futuro. É o ar do século 22. Phil, Phil, o futuro. É o ar do século 22. Estás a gozar? A minha apaixonada, que querido! Querido? É perturbante. Eu nem consigo começar a perceber como será o tipo. E ela está cheia de segredinhos. Claro. A primeira paixão é importante. Levei anos a admitir que a minha primeira paixão foi pelo Gaston dos Perdidos e Sós. Eu só sei que se chama Jerry. Há uma tonelada de Jerrys na escola. É. Será o Jerry Palmer? Não, não. A Pim me odeia golfe. O Jerry Sim? Acho que a Pim passava por cima dele. Que tal o Jerry Trash? Sabes, acho que a Pim também passava por cima dele. Tenho de descobrir. A última coisa que uma miúda quer é o irmão a meter o nariz na vida dela. Yeah, deves ter razão. Olha, eu sei que estás curioso, Phil, mas não te metas. Está bem. Até logo. O Invisi Spray dá imenso jeito. Bom, até agora tudo bem. Onde é que está a Pim? Oh, está ali. Toma a tua sanduíche, Jerry. Manteiga de amendoim com geleia, como tu gostas. Espero que volte a sair. O que é que disseste? Disse rir! Temos que não dou uma gargalhada. Cala-te. Quero uma coisa salgada amanhã. Traz-me os salgados. Para onde é que estás a olhar? Pim, porquê é que não me disseste? Porque não tens nada a ver com isso. Espera! Olá, Olá, Sr. Diffie, sou a Mandy Tesla, mãe da Killy. Olá, eu sou o Lloyd. Sim, entre. Apanhei uma má altura? Não, estava só a cortar o meu cabelo. Estou com problemas para disfarçar as entradas. Ah, bem, não empato. Ando só a informar os vizinhos que os meus ornamentos de jardim foram roubados do meu quintal ontem à noite. Dois veados, um flamingo e dois gnomos. Dois veados, um flamingo e dois gnomos, percebi. Se vir algum comportamento suspeito na zona, diga-me logo. Bem, sabe... Fique descansada que não há nada suspeito por aqui. É melhor ver-nos Mortons ao fundo da rua. A senhora Morton tem os olhos esquisitos. Esquisitos? Oh sim, um está parado, o outro não para quieto. Vá lá ver, veja por si. Adeus, adeus. Curtis? Estás aqui? Ouve, não podes andar assim pela casa, está bem? A vizinha quase que te viu. Ei, vá lá, para! Ei, para! Chega, chega, sai daqui! Curtis, para! Oh, yeah! O Chaga! Nunca te casas dessa, pois não? Porquê é que está tão escuro aqui? Oh, não! Curtis, o que é que fizeste? Tuco! Isto está errado! Não podes ficar com eles! Tuco! Não! Não! Tuco, não! Oh. Olha, quando te escondeste na máquina do tempo e dissemos que podias viver aqui na garagem, não falámos disto? Isto é roubar! Percebes? Roubar! Roube! Pois! Pois, é roubar! Não! Não! Não vamos jogar hóquei! Oh. Olha, assim que escurecer, temos de pôr isto de volta no jardim da Mandy Tesla, o compreendes? Recebeste viado de volta. Viado, vai a Deus. Está bem? Viado, viado, vai a Deus. Adeus. Pois é. Viado, vai a Deus. Viado, viado, vai a Deus. Viado, vai a Deus. Não. Viado, vai a Deus. Isto não é dança. Toma lá a geleia de uva, Jerry. Pam, não desligues. Phil, não quero falar sobre isso. Vai-te embora. Eu sei que nem sempre nos damos bem, mas incomoda-me que te façam sofrer. Quero ajudar. Boa, podes fazer a sanduíche da Jerry amanhã. Ela gosta sem côdea. Eu tenho outra ideia. Talvez amanhã não lhe faças a sanduíche, dizes-lhe... Adorava, mas acho que é a altura de aprenderes a fazeres tu. Tu não sabes como funcionam os brigões neste século, pois não? Não é como no 21-21. Se não fazes o que eles dizem, estás lixado. A questão é que muitas das pessoas que se armam em duras depois não fazem nada. Talvez possas falar com ela. É, mas e se ela se zangar? Sou teu irmão. Eu protejo-te. Bem, o quê? É a minha sanduíche? É a minha sanduíche? Não sei qual é a tua, Pim Diffie, mas não tenho bem a certeza se gosto. Algum problema? Não é a minha sanduíche. E não vais ter nenhuma. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Há algum problema? Acho que não. Também acho. Agora foge, antes que eu me passe. Porque eu posso passar-me, Jerry. Passar-me! Estou tão satisfeita. Acho que talvez o ladrar fosse desnecessário. Então, o que é que se passa aqui? Oh, olá. Jerry estava, teste dizê-lo, mas a abusar da minha irmã Pim. Por isso a Pim disse-lhe que isso era inaceitável. Quem és tu? Oh, sou o irmão da Jerry, só isso. E sabem que mais? Detesto vê-la chorar. Odeio. Até logo, mano. Então, como é que te chamas, amigo? Eu sou a Phil Diffie. Sou a Phil Diffie. Ora bem, Phil, bem, sabes que mais? Tu conseguiste entrar para a minha agenda. E sabes que mais? Amanhã apetece-me uma sanduíche de ovo para o almoço. Tu vais fazê-la por mim. Estás a gozar comigo, não é, meu? Quero dizer, a sério, a tua família tem algum problema com sanduíche? Para o almoço, sandes. Phil, tens de sair daqui. O Myron anda à tua procura. Estou aqui. Sabes, Kili, eu tenho uma teoria. Os brigões falam, mas no fim das contas não valem nada. Como é que sabes? Resultou com a Jerry, ela largou a Pim. Oh! Olá, Myron. Que tal vai isso? Oh, Diffie. Aqui está. Vamos ver, uma sanduíche de ovo a sair. Não tenho. Então que tal? O que é que fazes, rapaz? Tens 3 segundos para arranjar essa sanduíche de ovo. 2... Ah, agora lembrei-me, Phil! Tu deste-me a sanduíche do Myron para guardar. Fiz-te uma pelo seguro. O Phil pôs paprika. Acho que lhe dá aquele toque. Azul paprika. Uau, ele fez aquilo. Ele fez, não fez? Deixa-me ver. Ver Diffie na casa de banho de baixo amanhã às 13 horas. Sabes, eu encaixava-te hoje, mas o Harvey e eu temos um assunto por acabar. Não é, Harvey? Ora aí, amigo. Não te atrases. Adeus. Adeus. Ah, Phil, o quê? Kili, mantém uma teoria. Estes tipos falam, mas não fazem nada. Hey! Adeus, Harvey! Adeus! Cuidado! Oh, aguenta-te, Harvey! Lá se vai a teoria. Estou bom! Estou bem! Olá, Lloyd. Por que é que entras aqui às 10:30 da noite? Aquilo esteve lá em casa a estudar na quinta-feira e deixou lá isto. Um lápis. Penso que é dela. Não quer vir ao alpendre para ver melhor? Che, valeu a pena sair da banheira molhar o corredor todo. Agora, é um lápis número 2 e tem umas dentadas aqui. Uma aqui e outra aqui. Sabe, não o conheço muito bem, Lloyd. Por isso diga-me, este comportamento é normal para si? Para mim? Não! É sim. Olha, só me preocupa que o lápis seja devolvido ao dono. Como o seu veado de cerâmica que se parte facilmente! Oh, Ana! Os meus ornamentos! Surpresa! Encontrei-os num contentor não identificado nos arredores da cidade. Oh, Lloyd, é doce como o que é que te passas? Obrigada. Muito obrigada. Sabe, eu não me lembro de ter um homem das cavernas. Sim, sabe, é uma prenda. Por tudo o que passou. Ah, Lloyd, agradeço o gesto, mas orgulho-me do meu bom gosto e isto é um bocado fleiro. É, tem razão. Eu queria o lenhador, mas a minha mulher disse: não, levamos o homem das cavernas barato que cheira mal. Oh, este também estava no lixo. Está bem, fica para mim. Uau, quando é que começaste a esculpir? Oh, tive uma vontade imensa. Tive uma vontade imensa de libertar o expressionista abstrato que há dentro de mim. Bem, a variedade, difusão de formas e urgência é bem extasiante. Obrigada, querido. Então, o quê? Nada, é só um tipo da escola com quem tenho problemas. O Myron? Oh, bem, Pim, contou-me. É o Myron. Não sei, acho que vamos ter um encontro amanhã na casa de banho. Não sei o que fazer. Bem, tentaste falar com ele? Sim, tentei. É que não se consegue falar com ele, não é humano. É bem, provavelmente é o que todos pensam na escola. Mas aposto que se fores mais fundo, vais encontrar outro lado do Myron mais simpático. Um lado simpático? Não. Querido, olha a tua irmã. Ela é um bocado arisca, mas pode ser muito doce. Bem, ainda não vi nada, mas acredito em ti. Diverte. Cuidado, filho! Oh, desculpa! Curtis, podemos ir embora? Curtis, nem sequer são reais! Com caneco, se queres amigos, tens de fazer amigos reais! Com caraças! Foi por isso que roubaste isto, não foi? Porque não tens... amigos! Curtis, eu vou ser o teu Tucu. Gostas de filmes de wrestling mexicanos? É que amanhã tu e eu vamos alugar nos seis. Sai do meu quintal e pare de falar sozinho, ou chama a polícia. Pois. Tenha uma boa noite. Oh, Jerry, Jerry, tens o segundo. Eu parei de implicar com a tua irmã, está bem? Até trouxe o meu almoço. Não, esquece. Preciso que desempates uma aposta, está bem? Tenho um amigo que diz que o Maran é só mau e brigão. Eu digo que ele tem um lado doce. Vá lá, qual é que acertou? Isto é por causa dele te ir bater hoje? Não, só quero saber. O Maran já foi simpático para alguém? Não. Tenho uma sanduíche para ti. Compre. Está bem? Está bem, o Maran era bom para o Cookie. Cookie. É o coelho dele, ele adorava-o mesmo. Viveu com ele durante uns tempos. Ei, espera, não acabei a história, Phil! Olá? O que é? Estás muito nervoso? Eu sei. Phil, não tens de fazer isto. Não, acho que não. Achas que o Myron está lá? Não sei. Mas acho que vou descobrir. Posso ficar com o teu cacife? Vai rezando, Diffy! Bem, Myron, são 13:01 e não estás aqui. Peço desculpa, Diffy. O das 2:30 atrasou-se. Ei! Tens um bocado de papel higiênico no sapato. Bom, cá estamos. É, cá estamos. Sabes, Diffy, eu não costumo fazer isto, mas vou dar-te outra hipótese. Tens a minha sandes? Não, Myron, não tenho. Mas tenho outra coisa para ti. Porquê que o trouxeste? Não sei, gosto de coelhos, acho que são muito giros. Já tive um... A sério? Foi-se embora. Porquê é que não compraste outro? Não sei, quando eu fugi, zanguei-me e eu... Não sei, continuei zangado. Sabes, Myron, tornaste-te um bocado brigão. O terapeuta diz que é descarregar. Não sei o que quer dizer. Bem, queres ficar com ele? Quero. Acho que lhe vou chamar Cookie Junior. Olá, amiguinho. Isto não aconteceu. Não, isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer outra vez. Lá está o Cookie. Anda, eu ajudo-te. Baixa, Phil. Aguenta! Cookie. Myron, importas-te despachar? Vai correr tudo bem. Odeio brigões. Pensa em coisas fofas, eu... Aguenta com esta, Myron. Toma lá, brigão. Cookie, estás bem? Estás bem, o papá está aqui. Toca arrefecer, cabeça quente. Pim, larga a mangueira. Nem penses. Que raio foi isto? Parece que fui atingido por uma coisa invisível. Ai. Já disse para largares isso. Larga tu. Oh, muito bem, Cookie. Não, larga tu. Diffy. Vais molhar-me com ela? Não. Ah, estava a pensar se o Cookie terá sede. Não, ele está bem. Não é, rapaz? Ei, Phil. Obrigado. Oh, não, não há problema. Bem, até logo. Yeah. Vá lá, onde estás? Vá lá, não precisas ter vergonha disto. Está bem, picamos um ao outro às vezes, mas eu sei que no fundo a Pim Diffy apoia o irmão. Obrigado. Olha, só pensei que podias precisar de ajuda, ok? Não transformes isto numa telenovela. Está bem, está bem. É... Tu não vais molhar-me com isso, pois não? Estou a pensar nisso. Oh, não, porque isso arruinava este momento especial entre irmãos. Um momento que nos vamos lembrar para o resto da vida e... Pim? Porquê? Porque é o que eu faço. Bem, Curtis, foi um combate de arrasar. Adorei quando o Pedro Conqueso deu ao El Guapo aquele golpe à Kentucky. Sim, sim. Bem, vou dormir. Curtis, peste. Está bem, Tuku, vamos tchau.